Até chegar no seu destino, cruza os montes, cruza os vales e campinas. Sem o trilho, sabe que não chegará. Semelhante é a vida do cristão, que tem a palavra no seu coração. Ela é o guia para o seu caminho, como o trilho também é para o trenzinho. Bye.